três mandamentos de advertência: não se apegar ao medo, não desprezar o inimigo e não pensar demasiadamente. Alma sobrevivente, neuros no beat, pode acreditar, saga segue. O mundo gira, tudo muda, tudo passa. Revira a volta, cada volta, segue a saga. Tracei a meta, imprimo a marca de um novo início. Dei start, tô no jogo envolvido. Ideais, princípios, levo comigo. Firmando objetivos, prossigo. Longe do precipício, persisto de modo criativo. Sem flagrante ofício, sempre ativo, positivo pra vencer. Bem mais que artifício, um ofício. Poeta, compositor, vulgo rimador. Com caneta e papel, trafego entre amor e dor. Pra lutar, mil razões tenho e não perco a linha. Na prudência, na disciplina, estilo samurai na esgrima. O orgulho não domina. A mente é santa, a modéstia faz doutrina. Ninguém subestimo, só na humilde rimo. Sem meio termo ou entre linhas, o que creio, afirmo e assino. A cada rima o MC que solta a voz no mic sabe que ela nunca vai sozinha. Pois como tantos outros loucos canto, na paz, no amor pra todo canto, na alegria ou no pranto, os males espanto. O rap vai constando, sua cara mostrando. O som que sai das ruas revela os seus mil encantos. A saga segue, onde quer que eu vá, levo meu rap. Pra chegar lá, conquistar, tem que estar firme no teste. A saga segue, liberdade só em quem nela investe. Na confiança, na febre, quem é da trilha não se perde. Tô a mil, no corre sem dar break. Ousadia é tudo pro bem que se persegue. A saga segue. Perdas, incertezas, cinzentos horizontes. Pesado e cruel fardo, não te deixe muito longe. Mesmo assim não sucumbi. Cresci, venci, pra tudo há um porquê e eu sei bem o que vivi. Fatos que separam presente e passado. Alternativa escolhida altera o caminho traçado. Resultado, quem mostra é o tempo. O que tá feito, não tem jeito. Certo ou errado, colho o que semeio. Sem receio, aprendizado é o prêmio. Experiência adquirida rege a vida. Mantém essência, originalidade garantida. O que tem, mantém cabeça erguida. Se tá na paz, faz a sua, não tumultua. Por um amanhã melhor, corre atrás na captura. Pois é, a vida é curta. Quem tem meta, executa, não se aventura. Mantém a postura. Amo o que faço, pois o que faço me faz ser o que sou. MC, um amante do som, do som. Um aluno do flow, do nessa flow, pegada que eu vou. Boné de lado, pano largo. No estereótipo mais clássico, Macário. A ponto é se pode crer, a saga segue. Vou nos passos do mestre, a fé em Deus prevalece. A saga segue, onde quer que eu vá, levo meu rap. Pra chegar lá, conquistar, tem que estar firme no teste. A saga segue, liberdade só tem quem nela investe. Na confiança, na febre, quem é da trilha não se perde. Tô a mil, no corre sem dar break. Ousadia é tudo pro bem que se persegue. A saga segue. Enquanto eu viver, o microfone vem comigo. Rap é compromisso. Assim vou continuar, obrigado. Meu pai pelo meu rap eu cantar. Eu tenho uma missão, não vou parar. A saga segue, onde quer que eu vá, levo meu rap. Pra chegar lá, conquistar, tem que estar firme no teste. A saga segue, liberdade só tem quem nela investe. Na confiança, na febre, quem é da trilha não se perde. Tô a mil, no corre sem dar break. Ousadia é tudo pro bem que se persegue. A saga segue. A espada inspira as pessoas o medo e também a coragem. O medo e a coragem são verso e reverso. Atrás do seu sentimento de medo está a chama da coragem. Segue a saga.